obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito me honra a presença de todos vocês. Hoje acabaram, faltou, vieram todos. Show, show, show. E é assim que o show se faz. É pra você sentir, ouvir e comprovar que a intenção é paz, o fluxo contra, afronta, a maldade reprova. Com a mão pra cima, prestigia a rima da safra nova, sem maquiagem, sem flashes, com rimas e scratches, preenchendo brechas, que o bumbo abre a caixa, fecha a flecha, que acerta o alvo em cheio, cesso, tiroteio ao meio, sem ocupar o espaço alheio. O show aqui não é um monótono monólogo, que o cara diz pra mim como se eu fosse psicólogo, disposto a ouvir lamentações, indagações. Prefiro de outra forma expressar minhas emoções com o microfone em punho, ensaios com rascunho, várias risadas e sons em uma tarde fria de junho. Junto hoje, déjà vu, o William Ed. A dedicação de cada um é no show que se mede. É show, nossas impressões sobre o mundo. É show, rimas pesquisadas a fundo. É show, inovações a cada segundo. Contra fluxo, contra fluxo. É show, quando a arte antecede o combate. É show, pois a vitória é certa no embate. É show, é assim que eu finalizo o debate. Contra fluxo, contra fluxo. Faço opção de lutar pelo que acredito. A bandeira do animato empunhada por amigos no rito. Clássicos, lendas, um mito. Não omito que tanto caminhei, nunca desisti. Por isso sei que os obstáculos sempre serão maiores que os méritos. Se consigo o que anseio, fica no futuro, no pretérito. Pode ser questão de sorte, mas só deixarei o que amo após a vitória da temida morte. Sinto tantas privações, pessoas vão e vêm, diversas situações, mas os verdadeiros continuam. A jornada é árdua para aqueles que nela atuam. Só precisamos de uma única chance, e se for com que os derrotados do passado, consideremos revanche. Todo mundo junto acompanhando o refrão. É show, nossas impressões sobre o mundo. É show, rimas pesquisadas a fundo. É show, inovações a cada segundo. Contra fluxo, contra fluxo. É show, quando a arte antecede o combate. É show, pois a vitória é certa no embate. É show, é assim que eu finalizo o debate. Contra fluxo, contra fluxo. É desse jeito que prossegue o show. Com meus amigos do meu lado navegando eu vou, transpondo todos os empecilhos no caminho enquanto parto rumo ao top, com a intenção de propagar o hip hop. Eu me questiono várias vezes se isso vale a pena. Suor no rosto e a correria nunca fica amena. Mas eu persisto, de um sonho não desisto. Mantenho a fantasia e desse time eu sei que visto. A camiseta, papel, caneta ou no improviso eu sigo. É parte desse sonho todo mundo que seguiu a caminhada. Toda gente que trincou comigo. Dedo do meio a todo o resto que boicota. Trata o meu trampo como simples anedota. Idiota, já subiu a sua cota. Só cocota, já é fã do meu trabalho porque flagra o meu talento. Carta descartada do baralho, mais um prego atordoado, mais um lock esquecido ao relento. Momento propício pra que eu finalize a rima nesse grandioso show. Com meus amigos do meu lado nessa embarcação, eu sei que longe vou. E eu espero que da próxima vez eu tenha alcance o mesmo sucesso. Muito obrigado, amigos, e até uma próxima vez, se Deus quiser.